Se você tivesse me dado noções, tentado enxergar além do que eu mostrei, talvez visse um coração com história, cheio de lutas, mas que nunca se entreguei. Se você tivesse parado pra ouvir cada silêncio meu tinha algo a dizer, mas você preferiu me julgar de longe e achou que eu não era ninguém pra você. Se você tivesse me dado a chance de me conhecer, teria visto que por trás das falhas existe alguém que sabe amar, que sabe sentir, que tem muito mais do que o que o mundo quis te mostrar de mim. Não sou perfeito, mas sou real, e quem me conhece de verdade sabe o meu valor final. Eu já me acostumei com os rótulos fáceis, com os olhares que tentam me reduzir, mas quem fica um pouco mais perto entende que tem muito mais em mim do que dá pra assumir. Eu não nasci pra impressionar ninguém, só quero ser eu mesmo, seja como for. Quem quiser saber de verdade quem eu sou, preciso olhar com os olhos do amor. Se você tivesse me dado a chance de me conhecer, teria visto que por trás das falhas existe alguém que sabe amar, que sabe sentir, que tem muito mais do que o que o mundo quis te mostrar de mim. Não sou perfeito, mas sou real, e quem me conhece de verdade sabe o meu valor final. Eu já me acostumei com os rótulos fáceis, com os olhares que tentam me reduzir, mas quem fica um pouco mais perto entende que tem muito mais em mim do que dá pra assumir. Eu não nasci pra impressionar ninguém, só quero ser eu mesmo, seja como for. Quem quiser saber de verdade quem eu sou, precisa olhar com os olhos do amor. Se você tivesse me dado a chance de me conhecer, teria visto que eu sou bem mais do que alguém qualquer. Eu sou história, sou cicatriz, sou força e dor, mas também sei ser feliz. Quem quiser saber de verdade quem eu sou, precisa olhar com os olhos do amor. Já me acostumei com os rótulos fáceis, com os olhares que tentam me reduzir, mas quem fica um pouco mais perto entende que tem muito mais em mim do que dá pra assumir. Eu não nasci pra impressionar ninguém, só quero ser eu mesmo, seja como for. Quem quiser saber de verdade quem eu sou, precisa olhar nos olhos do amor.